Eu quero dinheiro pra ter mais acesso. Desse dinheiro não tem mais next. Mas a falta dele me deixa perplexo. É como um labirinto, rota difícil de se achar. Eu quero dinheiro pra ter mais acesso. E esse dinheiro não tem mais next. Mas a falta dele me deixa perplexo. É como um labirinto, rota difícil de se achar. Fraco não tem vez, luz nunca irá se apagar. Primeiro eu fiz com 16, com 17 eu e o Gá. Rap é compromisso, eu tô vivo no osso, mano. Sobrevivendo no inferno de cap, camisa lisa. Avisa que é mais que só brisa, eu trabalho sem terno. Pra quem vai atrás do melhor, quem vai correr só atrás de pó. Prejuízo da dó, sem juízo da volta. Pena que o mundo dá volta e nem foi pá, só fumo. Reflexo de mais um dia comum. Se não fosse já, eu matava um. Depois tem que assinar o 121. Viver no gueto, vixe mó. Holocausto urbano. O sistema é negro, porém todos são humanos. Pra quem já mordeu cachorro, com piratão tocando favela, viela, soldado do morro. Foda-se essa cor, eu convoco meus manos. Meu tiro é onda, onde nada como um dia após o outro. Pra ver quem soma, e ninguém vai vir tirar se nós tá no piloto. Vai, pisou na bola, boom. É poucas leis da selva, então vê se dá valor. Que na melhor é nós que salva. Eu quero dinheiro pra ter mais acesso. E esse dinheiro não tem mais next. Mas a falta dele me deixa perplexo. É como um labirinto, rota difícil de se achar. Eu quero dinheiro pra ter mais acesso. E esse dinheiro não tem mais next. Mas a falta dele me deixa perplexo. É como um labirinto, rota difícil de se achar. Cê fala no manequim, é que te escuta. Truta, grita pra ver quem ajuda, leque. Mundo sempre foi disputa e quem fez história não fugiu da luta. Luto na mente em outra dimensão. Vê se não mente, só conta quem salva. Aqueles que sempre contigo estarão. Que estende o braço pra tirar do chão. Se eu grito meu mano, eu só vejo fiel. Ligo pro Mini, chamo o Dudu. Ei, liga pro Vini, que liga pro Lucas. Liga pro Caio, fala Gabriel. Nós é luto menor, meu puto split. Paiva, Robert, YouTube. Ligo na mente, manda meu beat. Terror, Diegão e o Dick é hit. Ei, ligo o W, é Medellín. Ligo os moleque lá do Brooklyn. Ligo o Marcelo, minha boca é martelo. Fogo no castelo, nós segue assim, vai. Alô, Pablo, o Paco já tá na conta das ilhas. Viver é um fato e eu pago. O dinheiro é como uma brisa. Quanto mais se tem, mais se mata. O dinheiro é como uma praga. Quanto mais cê ganha, cê gasta. É como roleta russa. Eu dou um pulo pra um outro nível de vida. De rolé pela vila, eu levo a minha família pro topo. Mais um segundo pra eu mudar tudo de novo. Meu mundo é muito mais louco. Eu corro atrás do meu sonho, baby. Eu quero tudo enquanto a cada segundo do meu relógio conta com tudo que acontece. E nada pode parar, é mais um pulo. E pronto a planos futuros. Viver como se não houvesse mais uma chance. Pra ser mais claro do que daquela vez. Eu quero dinheiro pra ter mais acesso. E esse dinheiro não tem mais next. Mas a falta dele me deixa perplexo. É como um labirinto, rota difícil de se achar. Eu quero dinheiro pra ter mais acesso. E esse dinheiro não tem mais next. Mas a falta dele me deixa perplexo. É como um labirinto, rota difícil de se achar.